300, vou coordenar com o Recife, aguarde. Obrigado. Autorizado, sinal de procedimento RNAVE, reporte passando o trem 66, o Chile 63, 14. O 2009, autorizado, nível final 200. Autorizado, 200, 2009, obrigado. Boa tarde, o voo 9186 está no próximo zero da pista 10 pronto, se joga com a aeronave na final. Voo 9186 após o tráfego na curtíssima final, autorizado a alinhar e manter. Após o tráfego, autorizado a alinhar e manter, voo 9186. Para 2500 pés. Do 4462 desça para 2500 pés na proa do Serra Vita 366. Sim. 35, contato radar, desça e mantenha 4000 pés, chegada a Bonfi, Mirandão 9013. Sanguíche, Charlie Mike, para serviço de informação de voo e alerta, centro Recife na frequência 126.85, altera 12545. Salvador, Chile 3, 1, 4, com frete aproximação, torre 18.95. 1796, passa nível de voo 180, chame Recife em 12835, alterna 1251. 235, 1││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││[]││││││││││││ Continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguarda a autorização de pouso, Chile 3049. Salvador, voo 2009, desvio à direita para 245. 2009, está livre de desvio à direita, se tiver condições, voe direto para o coral. É, tá, porque eu vou ter que deixar a esquerda para o coral. Não tem problema, está livre de desvio à direita. Obrigado. 314, pouso autorizado, vem Antônio 50 graus 10 nós. Pouso autorizado, chinês é 13, não passa. 1986, decola ao 19, controle Salvador 1208, com pouso. 08, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, gol 9186, decola a sua escuta. Gol 9186, contato radar, suba via da EL para nível 240. Da EL 240, pode falar da presente da EL? Prezado da EL. Da EL, gol 9186. ...009, chame Centro Recife, frequência 128, decimal 3, 5, alterna 1251. O 9620, desça e mantenha 4000 pés, PNH 1013, Navito 368, autorizado, final do procedimento RNAV, reporte passando 366. 4663, passando para Navito 368, autorizado, encontrará o 366, bom, 9620. Nada, 4462, completa a aproximação, torre 118, decimal 95. Manobras 1884. Alô, Marcelo, boa tarde, Azul 4462, estabilizado, RNAV. Azul 4462, continua a aproximação, vai dar uma autorização de pouso. 6, 4462. Na minha 3 no 4, solo 2-1, libera a direita, solo Salvador 1-2-1-1. Libera a direita, solo 1-2-1-1, na minha 3 no 4. Com atraso de conhecimento aí, reportado em frequência ali, só a coordenação. Uno 884, autorizado decolagem pista 10, vento no 60 graus 10. Igual 9186. Corre Salvador, boa tarde, Azul 4131, na porta de espera, pronto. Azul 4462, pouso autorizado, vento na 50 graus 10. Prisma de pouso na 10, Azul 4462. 1884, decola os 22, controle Salvador 1208, bom voo. 208, 1984. Azul 4131, no visual com tráfego na curva final? Afirma. Após a passagem do tráfego da companhia na curta final, autorizado a linha e mantém. Após a passagem da mesma linha, mantém, 4131. 884, contato radar, suba via Puca para o nível 230. Via Puca, solicitamos o nível 150, 1884. Pisado, nível final 1950. 1950, grato, 1884. 192, desça e mantenha 4000, NH1013, autorizado para procedimento RNAV, reporte passando 368. Reduz a velocidade para 2209. Avião 186, passa nível 180, chame Recife em 128, decimal 35, alterna 125, decimal 11. 2835, decimal 1, obrigado e boa tarde. 1, do 4 a livre decolagem, autorizado decolagem, até no 0 graus, aí. Azul, 4, 1, 3, 1. 92, controle. Direto 366. Desça para 2500 pés, que é legal na 013. Bruno 620, completa a aproximação, chame a torre em 18, decimal 95. 895, bom, 620. Salvador, boa tarde, bom, 620, final 10. Bruno 620, muito boa tarde, informa o destino 013, momento no aeródromo 140 graus, 11 nós, pouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado no 0, com no 0 no 3, 1 no 620. Ju 4131, decola os 26, controle Salvador 1208, bom voo. 208, muito obrigado, 4131. Ponte Aracaju. Ponte Aracaju, nós estamos. Oi, boa, é o azul 4131. Azul 4131, contato radar, subazia, saída da El para o nível 320. Da El para o 320, 4131 da Azul. Papapátia e Serra Romeu, controle possível. Seu litoral 500 pés, PNH 10, 13, guarde coordenação para cruzamento de plano. Seu 3835, prezado, procedimento RNAV, inicie redução para 190 nós, é o número 2 na aproximação, é ponte passando 366. 04, Torre. Guardião 04 tá... Pronto, Góis? Estou ciente. Chame no ponto de espera da Rosca, Guardião 04. 3192, 2 milhas para o 372. Senador, só está aguardando o pista livre 3192. Aguarda. Solo 30, libera a direita, solo Salvador 1211. Direita 211, acorda 620. São 3192, pouso autorizado, criança no 50 graus e no 09. Livre pouso, pista 10, 3192. Papai Charlie Serra, meu controle. Mais gota do controle. E mantém o litoral, chame a torre agora na frequência 11895 para autorização de cruzamento do campo. 11895 para autorização de cruzamento. Muito obrigado. Complete a aproximação em nave, chame a torre 118 decimal 95. 118 Norte da torre, Charlie Serra Romeu, chama. São 3235, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 3235. Papapá, Vitor Romeu Lima. É, contato radar, vou direto Serra Vitor 368, aguarde o final do procedimento da RNAVE. Esse mantém a 4000 pés, PNH1093. Aguarde para decolagem, Guardião 04. São 3192, solo 33, libera a direita, solo Salvador 12111. 2111. São 3835, informa o tráfego à esquerda, o helicóptero, mantém o setor nordeste do aeródromo, não interfere com a sua aproximação. Continue aguardando a pista livre. São 3235. Gosto do ataque. 335, pouso autorizado, vento no aeródromo no 50 graus, 109. Pouso autorizado, pista 10, tá 3235. Serra, Oscar Golf, autorizado táxi até a Oscar, chamo na Oscar. Azul 41131, passa nível 170, chame Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. Romeu Golf, mais 30 segundos para sua decolagem. Papapá, Charlie Serra Romeu, através do norte da torre. Charlie Serra Romeu, ciente, mantém o setor aguardando a autorização para o cruzamento do campo e forma o tráfego na curta final do ano zero. Já está na visual com tráfego? Visual com tráfego, não aguardo. T367, contato radar, voe direto para a Vitor 368, desça e mantenha 5.000 pés, NH1 na 013. Guardião 04, atento à possível esteira do Airbus que pousa, autorizado a decolagem, pista 17, Guardião 04. O Charlie Zé Romeu, estou visual para o seu tráfego, informe que decolará neste momento o tráfego da pista 17, observando mesmo autorizado o cruzamento do campo. Reporte no farol de Itapuã. Charlie Zé Romeu, a torre? Torre, na escuta. Está visual com o tráfego decolando pista 17? Afirmativo. Observe o tráfego e reporte no farol de Itapuã. Mesmo decolará com curva esquerda, sentido pronóstico. Do forte. Muito grato, com o número 2 no acompanhamento da decolagem, formará farol de Itapuã. Hotel Romeu Golf, autorizado decolagem da IRMAR, decolagem por ponto de risco, vento no 60 graus e no 09. Hotel Romeu Golf, fone fora do solo. Então 3835, solo 36, libera a direita, Salvador 1211. 1211, até 3835. Serra Oscar Golf. Autorizado, ingresso pista 17, reporte liberando na Quebec. Guardião 04, decola 37, curva esquerda, cruze o campo, informe ao término do cruzamento. Curva esquerda, cruzando o campo, informará a Guardião 04. Hotel Romeu Golf, da presente autorizado o cruzamento da final da 10, não há tráfego a reportar, o vento no 60 graus, 109. Presente, livre cruzamento da 10, Golf. Charlie Serra Romeu, transfira agora novamente para o controle Salvador 1208. Muito obrigado, transferindo 1208. 2 Salvador, papapá, Charlie Serra Romeu. Cruzamento do campo de um helicóptero que segue para o setor de Ondina não interfere neste momento com o seu setor. Já estou visual com o cruzamento do senhor e aguardo transferência de comunicação. Sim, aguardo, vai dar preferência. Delta, sim. Agora com controle no 208. 208, grato, correto. Todo motor, muito boa tarde, Guardião 04, ingressão no corredor forte, 500 pés. Um helicóptero na linha do litoral, seguindo também para Ondina, fique atento. Tá nesse momento sua posição de 11 horas. Tá, visual começo, cara, vai ter separação até o Romeu Golf. Romeu Golf, agora o controle no 208. Bom, 208, até Romeu Golf. Alfa Romeo, Hotel Romeo Golf. Hotel Romeo Golf, Quinenal 9013, ingresso no litoral, reporte na área de sobrevoo. Por 9013, reporte na área de sobrevoo, Golf. Então, meu Golf, com a informação, trato o helicóptero também está seguindo para a área, 2 milhas para a posição de 11 horas. Visual com medo, você dá mais separação. A gente vai dar uma orientação melhor para a senhora ali no pátio. Então, no caso, a Mike seria a sua próxima direita e ali na sua próxima esquerda. Então, quando o senhor chegar na segunda à esquerda, agora o senhor está entrando na Mike, você vai chamar o Soleno 211 e ele vai dar uma orientação bem específica até o ponto de espera, ok? Tenha um bom voo. Papapá, Vitor, Romeu Lima, autorizado final, procedimento terminado e reporte passando 366. Papapá, Charlie Serra Romeu, com a informação, tem um tráfego helicóptero na proximidade do Farol da Barra, também aqui em Antibete. Charlie Serra Romeu. Romeu, aqui é Romeu Golfo, além do tráfego informado anteriormente. Há mais um helicóptero nas proximidades do Farol da Barra, 510. DC mantém a 4.000 pés, tem na Gauna 0113, autorizado o procedimento RNAV, informe passando 366. Estou no serviço 366. Próximo Autorizado, alinhar ele, manteve, estou no zero, chané, 9425. Tá 9425, decolagem autorizada, 10, vento 150 graus, 109. Romeu Lima, complete aproximação em nave, torre 18 desse final de semana. Salvador, papapá, Vitor Romeu Lima. Vitor Romeu Lima, boa tarde, ajuste 1093, prossiga. Passou 366. Ciente. Prossiga na aproximação, reporte 372. 372, palavra. Eu acho que a Golfa foi ali, mas tem que chamar zero. Bom, Chanel 9425, decolado às 4h30, controle no 20 decimal, 8, bom voo. 20 vai ser a próxima, controle. Controle Salvador, boa tarde, o Chanel 9425 da El. Chanel 9425, contato radar, suba via da El para o nível 380. Sobe via da El ao 380, direção ao Chanel 9425. Alguma chance de voar Leda? Frisado, direto Leda. Direita Leda, muito grato. 9425, sobe ao 380. Momento. O bate o 4, chama o plantax. Romeu Lima passou 375. Gente, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso e informa o bandeirante alinhando agora para decolagem na 90. Pronto. O Sierra Oscar Golf, confirme se vai iniciar de imediato. Meu cliente, Matheus Litoral, 500 pés, PNH 10, 13, reporte através do Cipó Sul. Colima, pista 10, pouso autorizado, vento 140 graus, 109. Se repouso, Vitor Romero. Serra Oscar Golf decolado às 49, Salvador, 1208, bom voo. Módulo 9425. autorizado os desvios, aguardando para alguma postura. Nave 367, complete a aproximação em nave, chame a torre 1895. Eu sou o Hotel Delta. Salvador, boa tarde, eu vou 9367, passou 66. Vou 9367, reporte 372, ajuste padrão, forma Airbus da Avianca para iniciar a rolagem pista 0. Quem chama ali o Serra Vitor 372? Vitor, quando eu lembro, eu sou 50. Zero livre, próximo à direita, taxa e eco, chame 21 no 1. 21 no 1. Papatão Serra, Oscar Golf, Torre Salvador. Hotel Golf, posição Serra, Oscar Golf, controle. Estamos Serra, Oscar Golf, controle. Oi, Salvador, estava fazendo o Serra, Oscar Golf? Estamos Serra, Oscar Golf, suba para o nível 100, saída Arbo 1, cancelada as restrições. Nível 100, Prodia Arbo, Oscar Golf, sem restrições. Charlie Serra Romeu, mantenha o litoral, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 95. Livre decolagem, vento 140 graus, 10 graus. Após a decolagem, já se desviou, puxa, né, 6227. Tráfego na final 37 da Gol, após a pouso do mesmo, está autorizado a lei, mas fica 3155. Salvador, papapá, Charles Serra Romeu. Charles Serra Romeu, centro do tráfego, ainda novo estado, continua em linha do litoral, reporte 24 da ponta. Passará a 24 da ponta, obrigado. 9367, tráfego à direita, um helicóptero a 500 pés, não interfere em sua aproximação. Vento 140 graus, 109, pista 10 livre, pouso autorizado. Não, confiei aí pelo 9367. Estamos autorizados, pista 10, vento 140 graus, 109. Está autorizado o pouso, 9367. Informação adicional, era um tráfego tipo helicóptero já superado. Ciente, 9367. Corre, autoriza a aproximação direta no pátio 5, EBTA. Afirmo, Charlie Serra Golf, direto pátio 5, atento à possibilidade de ter turbulência do 37 da Gol na aproximação final. Pouso no pátio por conta e risco, reposto controlado, vento 140 graus, 109. Charles Serra Romeu, pousará direto no Pátio 5, muito breve. Xanã 6227, decolador 53, 208, bom voo. 208, bom final de semana, 627. Oscar, Mike Yankee, Pátio 4, tá pronto, Pax? Livre até a Oscar, chame para ingresso no 7. Controle Salvador, boa tarde, Xanã 6227. 69425, chamar agora o centro na frequência 12235, apenas 251. 12235, controle Salvador, boa tarde, eu chamei 6227. 6227, contato radar, suba via Dael para o nível de voo 360. Via Dael, pode voar Dael na presente? Prezado Dael. Dael 360, chamei 6227. Oh. 9376, solo 54, Livre na Foxtrot, chame 211. Livre na Foxtrot, 211, gol 9377. Autorizado, Oscar Mike Yank. Aliás, decolar, pista no 7, vento 140 graus, 109. Charlie Alfa Tango, confirme a altitude que mantém. Vento 55, pista no 0, decolagem autorizado, vento no 40 graus, no 0 nós. Terra, 20 milhas. O 6287 precisa fazer um pequeno desvio à direita da rota. Precisava de desvio à direita, tá vendo aqui? Na Quebec para o cruzamento, estou ciente, aguarde. Romeu controlou parte 5 aos 5,6, frequência livre. Tenha uma boa tarde. Zulu 55, decolado aos 5,6, Salvador 208, bom voo. Vitor Romeu Lima, autorizado, cruzamento pistão no 7. Corrijo, autorizado táxi via 35 até a Oscar, reporte liberando 1735. Oscar Mike Yankee, decolado aos 5,6, na minha escuta até o farol de Itapuã, após controle em 208, bom voo. Gente, 3155, decolado aos 5,6, Salvador 208, bom voo. Controle, tá 3155, senhor. 3155, contato radar, subazinha da El para nível 320. Da El 320. Controle Salvador, é o Papo Romeu, Oscar Mike Yankee, boa tarde. Gente, ao estacionar, frequência livre, boa tarde. 9 pontos. Boa parada na viagem, Mamília, estimado em Manatia, 1816, senhorita. 1816, copiado, Oscar Mike Yankee. Yankee. Presente, veio direto Leda. Direto Leda, 3155. Guardião 04, confirma que você está em patrulhamento? Ah, existe a área restrita de Camaçari, o Guardião 04. Charlie Alfa Tango Controle. Ingresso. Romeu Charlie Alfa Tango, contemplado a 20 milhas fora de Salvador. Charlie Alfa Tango, somente para informação, não tenho contato radar com o seu tráfego, recebendo apenas um tráfego primário no centro, na ponta norte da ilha de Caparica, próxima à Salina das Margaridas. Para informação, prossiga da presente direto Parite, evitando a área restrita de Aratu. Salvador, boa tarde, Azul 9071 autorizado, aliás, decolar pistão na 0, vento 140 graus, 12 graus. O senhor vai prosseguir até Paripe, após Paripe eu autorizo o senhor cruzar para Serra Uísque da Altalina direto, no momento não temos tráfego em aproximação para Salvador. Eu pediria apenas que eu faça um check no transponder, stand-by, depois posição normal e depois identificação. Vitor Hotel Delta, cliente, reportando através de Amaralina. Mas para informação, o tráfego do Hotel Romeo Golf também na área Dodô. O tráfego não está em contato radar com o controle. Vitor Hotel Delta reporta através de Amaralina. Positivo, apenas um primário agora a 21 milhas de Salvador. Passa através de Paripe, Charlie, Alfa, Tango, e assim que pousar, essa aqui é manutenção no transponder. A princípio não recebo, mas próximo encontro que recebeu o transponder. Agora sim, recebo Charlie, Alfa, Tango. Controle Salvador, 3155. Zona 55 da Tampa, siga. É, desvio à direita pro 220 até outra vez de Leda. Tente, são 3155, mantenha pro do desvio, aguardando coordenação pro proa à frente. Para informação, o senhor segue tráfego do Xané, a posição de 12 horas, 18 milhas, no mesmo rumo, correção, no rumo sudoeste, passando o nível de voo 200 para o 360, 123 com nós. Sim, tem o mesmo destino também? Não, segue para o Galeão, a sua presente 330 aproando e lume o tráfego. Não, ok, quando puder uma proa mais à frente, agradeço a atenção 320 por enquanto. Obrigado, 325. Canar 627, chame Recife, 128.35, alternando 2510. Controle, Salvador, pelo RBO. Próxima, quem escuta, o Canar 627. Ok, 225, alternando 2510. Hoje, 2510, obrigado, bom carnaval. Igualmente, o Vitor Hotel Delta desce para 500, pés, ajuste 903. Resposta através de Pituaçu. O meu Oscar no meu pé, correção, 1.500 pés, confirme destino? Guardou, pago na Oscar. Gente, autorizados a presente seguir direto o Boi Febo, que no Romeu Oscar no 1.500 pés. Autorizado para ver 1.500 pés, o canal do Rio Vermelho, autorizado aqui no Romeu Oscar no 1.500 pés, para informação, tráfego do Vitor Hotel Delta, rumo oposto 500 pés, passando agora através da Amaralina, sentido farol de Itapuã. Radar 3620, é presente voo direto Elefa. Aproximado 071 da Azul. Erro, da presente voa direto Elefa, subal 3620. 36 Elefa na proa, 4907 da Azul. 3155, se tiver condições da presente voo e por base. Ok, direto pro base, 3155. Tá bom. Romeu Vitor Hotel Delta, para informação do tráfego agora na Sala no 1000 para o 9500 pés, através do farol de Itapuã, rumo ao posto sentido farol da Barra, bravo 92 Itapá. Alfa Alfatanga presente, prossiga para o setor do subúrbio ferroviário, descendo para 1.500 pés, ajuste no 013. Gente do presente, frequência livre. Útiger, o azul, mais 071. 071, confirme pro? Útiger. Confirme pro, eu não consegui copiar. Informe Tango Golf, Índia Romeu. Coordenação para Útiger, o azul, 9071. 071. 3155, chame Centro Recife, 12835, alterno 125, deixa mal 10. 12835, 1250, tá beleza? Daria 2.500 para o Vila Romeu Oeste, direto para a Serra Delta Lima Oeste. Sabe, Vila Romeu Oeste 2.500 pés, ajuste em Salvador 1.003 padrão. Tango, Serra Oeste, Serra Golfe, confirme em estimado de pouso. Fazer você arrastar o controle. Se arrastar o golfo, confirme seu estimado de pouso, não foi possível copiar. Se arrastar o golfo, 20h45 copiado, se arrastar o golfo. Para o meu Vitor até o Delta, está passando o, através do parque do Plus, do Torre no 895. Serra Oeste, Serra Golfo, se tiver possibilidade, informe o ponto de modificação das regras. Prossiga. Serra Alfa Tango, presente, autorizado para seguir direto Serra Oeste, Delta Lima, descendo para 1.000 pés, ajuste 1.013. Está presente, autorizado para o direto de Serra Oeste, Delta Lima. Vai manter 1.000 pés, ajuste padrão. Serra Oeste, Serra Golfo, controle. Gente, o Serra Oeste, Serra Golfo, há a possibilidade de confirmar o ponto de modificação das regras? Confirmo se o senhor pretende modificar as regras até confim. Atenções. Pouso, Patrícia. Gente, mantém a linha do litoral, reporte vertical de Itapuã, e como um helicóptero, um esquilo da Polícia Militar, decolando do pátio do Graé, com proa do litoral, reporte visual. Gente, reportará aqui o reporte visual, já no farol de Itapuã, do tratarão. Já deve chamar Centro Recife, na 288, alternando 1260. Informo que não há tráfico de conhecimento do controle nos setores adjacentes. Fechamento correto, o Serra Oeste, Serra Golfo. 0 graus, 1.09. Tente ladinho, decola 1.0, 6.3.5. Guardião 05 aos 08, tráfego informado, Robson 44, está no través do uísque do farol de Itapuã, tá visual? Visual, visual para a nave. Gente, guardião 01, mantém a separação visual, chama o controle Salvador ao superar o tráfego em 208. Será o próximo 08, Guardião 01. Victor, Hotel Delta, tá visual com o esquilo? Victor, Hotel Delta, já visual com a aeronave de Montero. Está autorizado seguir direto o pátio 5, reporte na final do pátio? Sim, pátio 5, reportar na final, Victor, Hotel Delta. Azul 9071, não conseguimos contato telefônico com o Centro Recife? solicita pro de UTG diretamente ao mesmo, agora frequência 288, alternando no 26, decimal 0. 26, boa, na 0. Passamos a presente frequência livre, chame quando for nosso para decolagem na próxima notificação, do retorno a Salvador. Guardião 01 recuperou, o Robson está em Itapuã, vai transferir para o controle. Estou ciente, tem um bom voo, até volta, Guardião. Até volta, Guardião 01. Oi, boa tarde, voo no 097, com certeza da 10, pronto. Autorizado Lima, gente, no 0, voo no 097. A Lima tem no 0, voo no 097. Azul 4166, boa tarde, deixou o controle Salvador, aciona identificação, voo em direto ITAP, deixando para nível de voo 050. Após o ITAP, programa para radio por 36. Salvador, chané 6355, grato. Ventura, teu Delta está avistado, você pode controlar do pátio 5, vento 950 graus, 109. Para pouso, até o Delta. 2 a 0, após 2 mil pés, vai direto Leda. Após Leda, Mótima. Sente, Leda, após Leda, Mótima. O chané 6355, atenção, 360. Guardião 01500 pés, ajuste no 093, prosseguindo o litoral sul. Para informação, o tráfego do Romeu, Papá Romeu, Hotel Romeu Golfo, também na área Osmar, mantendo 500 a 1000 pés, um Rodson 44. Como é que esse helicóptero na área do circuito do carnaval? 01 reposta através de Amaralina. Estou no 50 graus, 129. Frequência livre, seu solo aos 12. Boa tarde. A pro ideal para evitá-la seria a pro de Mótima, seria possível? Eu acho que a coordenação para a Mótima com o Centro Recife, o Channel 6355, está presente e autorizado de desvio. Confirme por quantas milhas? Gente, será pro 230 graus por 20 milhas, o Channel 6355. Gente. A 6355 está presente, foi direto Mótima, autorizado pelo Centro. Gente, está presente, direto Mótima, 6355. Romeu, seu controle. De pouso. 826, copiado pelo Romeu, a resposta na 20ª milha. Bono 097 aos 3208 ao controle, bom voo. Oh, obrigado. Controle, boa tarde, voo 097. Bono 097, estou sob contato radar 360 via saída da Árvore Elétrica. 360 via Amalef, voo 07. 241-16, cancelado as duas inscrições da chegada à mar e desça para 4 mil pés, o justo no 013. Para informação, tráfego, posição de 1 hora,